Portal do Arrocha. E essa vai pra toda a minha galera de Venceslau, Itamarim, Apuarema. Alô, Iago Novaes. Alô, Wagner. Aqui é sucesso. Bota pra tocar, papai. Alô, Silvinho. Essa é pra tocar nos paredões, negão. Simbora, simbora. Arroz. Juan CDs e Edu CDs. Noite quando deito, não consigo mais dormir. Me dói dentro do peito e você não está aqui. Sinto que me faltam forças pra encarar essa paixão. Me sinto fracassado, não aguento a solidão. Lembro do seu jeito lindo de correr pra me abraçar. Aumenta a minha saudade e o desejo de te amar. Era tudo tão perfeito, era tudo tão legal. Foi pena que você não entendeu quando eu olhei pra você de um jeito especial. Meus amigos me perguntam se ainda gosto de você. Viro o rosto chateado e envergonhado, permaneço calado, me recuso a dizer. Eles sabem que eu te quero e ainda sinto teu calor. Ai que calor, manhã, eu não vivo sem você. Vem me amar, vem me dar o seu amor. Eu só quero seu amor, vem me amar. Eu só quero seu amor, vem me amar. Vem me dar o seu amor. A rocha amanhã vem. Vem me amar, vem me dar o seu amor, vem me amar. Eu só quero teu amor, vem me amar. Vem me dar o seu amor. A rocha amanhã vai. Aperta, amassa. Netinho em banda amanhã, ao chão gostoso. Quero estar contigo novamente, estar em teus braços pra poder dizer que essa saudade que me invade o peito vou deixar de lado. Então acabaremos de uma vez com essa distância que existe entre eu e você. Poderemos ficar juntos à noite, felizes um com o outro, nós iremos ficar. É assim quando se ama, a distância é cega, não pode separar. Vem me dar o seu amor, eu só quero teu amor. Vem me dar o seu amor, sou chamego meu amor. Chamego meu amor. Alô, meu parceiro Catatá Almeida, da Beira Rio, Estúdio Moura, Nilson Moura, parceria forte, Júlio Gravações. Alô, João de Pingo. Alô, Neto. E um abraço a toda a galera de Nova Ibiá. Estúdio de beleza mais bela, o melhor de Gandu, Lilian Cabeleireira.